palhaço, eles já nos extorquiram e na entrada irão nos furtar. No lanche, na água, na foto, no jogo. E quando sairmos, iremos ver que a piada era sobre nós. E o picadeiro era um espelho, e a arquibancada era ilusão. Quem narra não aparece, pois está ocupado demais, contando o seu dinheiro. Quem narra não aparece, pois está ocupado demais, contando o seu dinheiro. Nós olhamos para o palhaço, eles já nos extorquiram e na entrada irão nos furtar. No lanche, na água, na foto, no jogo. E quando saímos, iremos ver que a piada era sobre nós. E o picadeiro era um espelho, e a arquibancada era a ilusão. Mas que narra parece, pois está ocupado demais, contando o seu dinheiro. Quem narra não aparece, pois está ocupado demais, contando o seu dinheiro. E o circo diz que você só vai perder. O circo te explora sem você querer. Não adianta gritar, não adianta gemer. O circo diz que você só vai perder. O circo diz que você só vai perder. Mas o circo diz que você só vai perder. O circo diz que você só vai perder.